diz o Senhor, a Edom vou falar. Te fiz pequeno entre as nações a vagar, a soberba do teu coração, oh, como enganou. Teus planos em fendas, mas eu te derrubou. No monte Sião haverá livramento, a casa de Jacó herança em momento. Fogo e chama, o Senhor é a verdade, e em sua luz encontramos a liberdade. No dia da angústia não te alegrarás, teu irmão em dor não olharás para trás. Como fizeste, assim te será dado. O dia do Senhor está tão próximo, amado. No monte Sião haverá livramento, a casa de Jacó herança em momento. Fogo e chama, liberdade. Salvadores se levantarão para julgar a montanha de Esaú. O reino será do Senhor, nosso Deus, sempre fiel e justo. No monte Sião haverá livramento, a casa de Jacó herança em momento. Fogo e chama, o Senhor é a verdade, e em sua luz encontramos a liberdade.